trap que vocês falam, né? Mas é o enxoval delas. Cola aí, bebê, vou te dar o que você quer. Eu só tenho medinho, cê grudar no meu pé. Fiz um trato com a tropa, esse ano eu viro. Se eu não morrer milionário, José rico eu fico. Vem, me pede o que tu mais gosta. Que hoje o papai, ó, tá aqui, tá com as notas. Quer bucanas, quer? Ou senta pra tropa. Enxoval pra elas é tchopa, tchopa, tchopa. Bom de soufflé, rosé da cagarçom. De sobremê, picolé da chica bom. Esse bumbum balão é bom, chibom, bom, bom. Merece enxoval, sem ser da Maquiavon. Enxoval da tropa, me vê contando as notas. Enxoval pra elas é tchopa, tchopa, tchopa. Esse bumbum balão é bom, chibom, bom, bom. Merece enxoval, sem ser da Maquiavon. Enxoval pra elas, strike traz mito enxoval. Porque aqui é sem miséria, presente que é bem antes do Natal. Gucci, Prada, Pandora te deixa mal. Cê quer desfilar com esse corpo sensual. Marquinha de fita de Renata, morena natural. És uma bela demais, faz as outras passar mal. Merece bem mais que o enxoval que é de favela. Não esquece que é sol de 40 graus. De XR é Val Val. No shopping nós é Raul. Elas pega, elas consome. Depois nós banca tudo. Meu card é sem limite. Pra mim ela joga tudo, faz miau. O uísque eu só degusto, me faz uma carinha de mal. Nessa adrenalina tá ciente que rola pix. Se entrar no carro lento, sabe que corre perigo. Subindo e descendo nesse corpo que tá muito lindo. Iludindo, iludindo esse mundo cheio de kit. Tem o L e não amigos. Ela desce, ela sobe, joga o LN que é envolvido. Me faz uma carinha de mal, já jogou, chegou seu enxoval. É o LN, o CTS, foi na moral. Cê quer Pix, tem PayPal. Oi, me faz uma carinha de mal. Traz que traz muito enxoval. Ela quer roupa de grife, estourar cartão. Roleta de robô e ter bolsa, Louis Vuitton. Foi-se o tempo que exigia marcas da Saruel. Mesmo vindo da favela, não sabe o que é sarapatel. Pra ela tem o mel, um 7-1 nervoso. Atua de charlatão, deixando a barba de molho. O presente que tu quer, tá guardado na barguilha. Acho que peguei pesado no enxoval dessa guria. Estilo round 6, hoje faço meu dinheiro. Engordando meu porquinho e gastando o ano inteiro. As latica adere, adere, adere. Vou de chá do bebê, conforme o desejo pede. Enxoval da tropa, me vê contando as notas. Enxoval pra elas é tchopa, tchopa, tchopa. Esse bumbum balão é bom, chibom, bom, bom. Merece enxoval, sem ser da Maquiavon. Enxoval da tropa, me vê contando as notas. Enxoval pra elas é tchopa, tchopa, tchopa. Esse bumbum balão é bom, chibom, bom, bom. Merece enxoval, sem ser da Maquiavon. Enxoval da tropa.